Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. O pesadelo sonoro é o que se espera a seguir. Vindos do Brasil, os Traveling Wave chegam-nos com Distant Skies, sua mais recente faixa. Seguidamente, é o Colômbio Assassino, com Toro, extraído do disco Diamantes 2011. Ponham alto. Pedal de Distorção, com Ricardo Ribeiro. Chega-nos com o seu álbum homónimo em junho passado e para muitos já considerados como uma das bandas da revelação de 2016. Convosco, os Mystery Lights. We'll be right back. um programa de Ricardo Ribeiro. Distorção com Ricardo Ribeiro. Thank you. continuamos com pedal, mas também com muita destrução. Seguidamente, chega-nos do México, mais um trio de rock psicadélico, Muertos, com Black Box. Depois, segue-se Cold Fear, dos Mundo, banda que virá com um novo álbum em fevereiro de 2017. E seguidamente, os Soviet Selviet, com a sua mais recente faixa, Endless Beauty. Alimento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. pedal de distorção. Formados em 1997, estes californianos dispensam apresentações. Visitaram o nosso país no passado mês de setembro. Convosco, DLT, no pedal de instrução. We'll be right back. Donos e senhores, em um rock psicadélico, cru e barbudo, chegam-nos estes americanos, oriundos do Texas. Better Off Alone é a faixa que retirámos do disco de 2006, Passover. Convosco, Black Angels. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Shine through. Tense Intense. É de onde extraímos este Green Carnations dos australianos Fade In Mona Lisa. Seguidamente, esperam-nos os islandeses Singapore Sling com Dying Alive. Vemo-nos para a semana. Obrigado pela companhia. E nunca se esqueçam, ouçam sempre muito rock and roll, com muita instrução. Obrigado. Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.